Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro. Não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura atualizada pela editora Thomas Nelson, Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte Design. Hoje o nosso capítulo 21. Meia calça comum. Deixarei Deus ficar no comando? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. O dia e o sol não ferirá, nem a lua de noite. Nem o proteger o Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Salmo 121. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinamentos, sua paz e amor, gozar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome. Em teu poder, Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Louis M. R. Stead, 1859 a 1907. Quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, se quisesse perder 1 quilo, poderia conseguir em 1 semana. Nos meus 30 e pouco, levava 2 semanas, mas em meus 40 e poucos, levava a primeira primavera inteira e a maior parte do verão. Nossa! Temporada de Women of Faith, Mulheres de Fé, vai começar em março até novembro. E durante esse tempo, sou muito disciplinada com o que como. Mas quando a temporada acaba, tendo a relaxar e pisar na jaca. Agora, desde o meu progresso em 2005, obviamente, não vou mais fazer isso. Por favor, Deus, no fim da nossa temporada de 2004, relaxei ainda mais do que normal. Voamos para a Escócia no Natal e minha mãe, minha família, fez todas as comidas de que eu gostava desde que aprendi a falar. Minha primeira palavra ou passar manteiga no pão. Quando cheguei em casa e experimentei um dos meus ternos, a coisa estava complicada. Achei que o pessoal da lavanderia devia ter encolhido as calças e estava na hora de comprar um terno novo. Fui até o shopping center, encontrei 2 possibilidades em uma loja e fui cheia de esperança no coração para o provador. Quando me vi no espelho triplo, me lembrei de uma citação atribuída a Woody Allen: "Não é o desespero que pega você, é a esperança." Vou dizer só isso: é impossível que Deus tenha pretendido que uma mulher visse tanto de si mesma ao mesmo tempo. Espelhos triplos são claramente um resultado da queda. Fui instantaneamente transportada em minha mente para o dia da lavagem na Escócia. Toda segunda-feira, as donas de casa lavavam as roupas da semana e as penduravam na corda para secar. Quando criança, era fascinada por certos itens que pareciam armas de guerra. Minha mãe se referia a elas como roupas de controle. Eu lembro que pensava: o que elas estão tentando controlar? Um rebanho de vacas? Agora, tendo visto meu pequeno rebanho no espelho, percebi que era chegada a hora de investir o que o novo milênio tinha para oferecer na linha de roupas íntimas de luta. As palavras de minha avó ecoavam em meus ouvidos: mesmo se você pesar 40 ou o que pesava aos 20, as coisas terão mudado. Pernas de elefante. No caminho do departamento de roupas íntimas, uma vendedora muito entusiasmada se ofereceu para me ajudar. Expliquei que precisava ajuda para conter algumas áreas. "Ó, temos muitas coisas para você", ela gritou emocionada com um novo projeto. "Não quero muitas coisas", assegurei. "Uma só está bom." Ela voltou com uma coisa que parecia uma meia calça sem os pés. e me disse que era a última febre. Apareceu na Oprah, disse diminuindo a voz para um sussurro reverente. Se chama Spinex. Espanca. Spinex, respondi com horror na minha voz. Não posso usar algo que se chama Spinex, sou cristã. Comprei um par, levei para casa e experimentei com um dos meus ternos. Inicialmente fiquei muito impressionada. Do meio da coxa à cintura tinha uma nova silhueta, até ver meu corpo inteiro no espelho e perceber que tudo que tinha feito para empurrar tudo para cima, voltei ao shopping e expliquei à minha amiga, entusiasmada, o que tinha acontecido. Eu sabia, ela gritou. Tenho muitas outras coisas para você experimentar. Minha próxima compra parecia uma concha ou tampa de aquário. Por mais dentro tinha uma estrutura que revitalizava como a Torre Eiffel. Quando o coloquei junto com o Spinex, estava lisa dos meus ombros às minhas costas, mas minhas pernas pareciam do homem-elefante. Sem ilusão. O que descobri aquele dia foi que o controle oferecido pela lingerie não passa de ilusão. Ajuda na aparência de qualquer coisa que possa ter mudado, mas não muda nada. Também descobri que uma das melhores coisas da minha calça redutora é tirá-las. É um alívio tão grande. O mesmo acontece quando tiramos as mãos de nossa vida e aceitamos a verdade libertadora de que Deus está no comando. Ele está no comando sempre, não importa o que apareça. Acredito mais nisso agora do que acreditei em qualquer outro ponto da minha vida. Talvez acreditar não seja a palavra certa. Compreendo bem, no fundo do espírito, que Deus está no comando e que Ele me ama. Eu costumava me sentir à mercê da circunstância ou dos caprichos dos outros. Quando tinha 30 e poucos anos, passei por um desentendimento com uma pessoa que estava envolvida com a minha carreira. Há muitos anos eu acreditava que essa pessoa tinha o poder de garantir que eu nunca mais trabalharia no mundo da música cristã novamente. É uma situação terrível de se estar. Talvez você tenha experimentado algo parecido em sua própria vida. Você sabe que Deus a chamou para algum tipo de ministério e então seu marido a abandona. Vendo-se divorciada, acha que seu chamado acabou também. Está trabalhando em sua própria igreja e ninguém parece notar, se importa ou valorizar. O que você está fazendo? Trabalha em um lugar há anos. As coisas vão muito bem. Até que surge uma nova pessoa que parece não ir com a sua cara e você acredita que essa pessoa pode arruinar sua vida junto com o que foi destinado por Deus. Ou Deus está no comando o tempo todo ou não está. O tempo de Deus não é o nosso, mas ele não está atrasando, não está atrasado ou adiantado. O momento sequer. Como cristãos, sempre dizemos que os meios de Deus não são os nossos, nem seus pensamentos são os nossos, mas raramente analisamos essa verdade para ver como ela é. Sonhos despedaçados. Pense em José. Você pode ler sua história em Gênesis 37. Quando José tinha 17 anos, Deus lhe mandou dois sonhos. Neles, seus 11 irmãos, junto com sua mãe e seu pai, representados em um sonho por 11 estrelas, o sol e a lua, se curvavam diante dele. Seus irmãos já tinham pouca paciência com esse menino, vendo seu pai Jacó mimá-lo. Mas quando ele compartilhou seus sonhos em interpretação com eles, o ódio começou a arder em seus corações. Quando o momento chegou, eles o agarraram e venderam para um bando de traficantes de escravos que estavam a caminho do Egito. O que aconteceu com o sonho então? Vendido como escravo a um egípcio rico, José logo ganhou a confiança de seu dono, o que o fez chefe da propriedade. Talvez José tenha passado nesse ponto que finalmente os sonhos começavam a se tornar realidade. Tinha demorado mais do que pensou que fosse demorar, mas agora as coisas começavam a se encaixar. Então a mulher de seu mestre falsamente o acusou de estupro e ele foi jogado na prisão. O que aconteceu com o sonho então? Por pelo menos 10 anos, José foi escravo ou estava preso. Será que ele pensava que tinha entendido mal a Deus? Será que ele pensava que os outros seres humanos tinham estragado o plano de Deus? Será que acreditava que uma pessoa mais poderosa poderia mudar seu destino? Quando José finalmente foi libertado da prisão, chegou a primeiro-ministro do Egito e viveu para ver seus irmãos se curvarem diante dele e conhecerem sua misericórdia. Duas coisas me encorajam nessa história. Primeiro, fica claro que nenhum ser humano pode destruir os objetivos de Deus. Os tempos e os desejos de Deus são perfeitos. E segundo, enquanto José estava no período de espera por mais de 10 longos anos, ele estava se preparando. No sistema penitenciário, era tão confiável e demonstrava habilidades organizacionais tão grandes que se tornou o agente do carcereiro e administrava a prisão. Por que, Senhor? José poderia ter se desesperado por anos, se perguntando onde as coisas deram errado, mas não fez. Em vez disso, onde quer que estivesse, usava tudo o que Deus lhe tinha disponibilizado para servir. Imagino que Deus tinha ficado satisfeito com o caráter e o crescimento de José, de um adolescente cabeça dura, que não demonstrava muita sabedoria junto aos mais velhos. Ele se tornou um homem maduro, sábio e honrado. Você está emperrada agora? Talvez parte de sua busca pela Mulher Maravilha seja porque sabe que Deus a chamou para algo especial e você está fazendo tudo que pode para conseguir realizar isso. Deus não está procurando servas exaustas que correm de um lado para o outro, tentando ser e fazer tudo na esperança de serem reconhecidas e preenchidas. Talvez você tenha se desencorajado. Uma vez acreditou que Deus tinha chamado, mas com o passar do tempo e as viradas inesperadas da vida, simplesmente desistiu. A perda de esperança é um estado terrível para o fiel. Isso me lembra das palavras de Paulo à igreja em Roma, apenas 25 ou 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu, Romanos 5, 3 a 5. Uma das frases mais famosas da vida de José é uma gloriosa declaração de sua crença na sabedoria de Deus, ao se dirigir aos seus irmãos, que estão finalmente diante dele, aterrorizados pelo que ele poderia fazer. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse perseverada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Como se soletra alívio? Uma das coisas que notei no Spinex é como é bom tirá-la. Que alívio! É a mesma coisa com o controle com rédea curta que tentamos ter sobre nossa vida. Se pudéssemos capturar, pelo poder do Espírito Santo, a verdade que José abraçou, pense como isso mudaria nossa vida. Deus está no comando. Não o seu marido. Deus está no comando. Não os seus filhos ou pais. Deus está no comando. Não o seu médico. Deus está no comando. Não o seu chefe. Deus está no comando. Não um terrorista. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida agora. Deus a ama e ele está no comando. Então você não precisa tentar. Tire essa meia calça de sustentação apertada e dê um suspiro de alívio. Você é uma mulher maravilhosa. Para nossa meditação, um olhar no espelho. Sua vida parece que está fora de controle? Quais são os medos que a impedem de experimentar a paz de Deus sobre a qual Paulo escreveu para a igreja em Roma? Você acredita que outra pessoa alterou o plano de Deus para sua vida? Você está pronta para acreditar que Deus está no comando, não importa o que pareça? Oração do armário. Deus Pai, obrigada por estares no comando de todas as coisas o tempo todo. Ajude-me em minha falta de crença e medo. Escolho confiar em Ti, e mesmo em uma época de espera, viverei com todo o meu coração para Ti, em vez de esperar que minha vida mude. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã.